Neste exato momento estou me comprometendo a estudar, relacionar na evolução do tempo, com a função de concretizar o termo na mente. Habilidade de Tiger, estou aqui novamente, com meu calibre pesado, nervoso pra disparar. Mensagens a queimar roupa sem chance de escapar. Sou mais um fruto de futuro da periferia, que com coragem e verdade narro dia a dia. Não sei se meu olhar pode te atingir. Minhas palavras, minha mente não consegue mentir. Sou testemunho ocular, periférico e tal. Mas um filho do Nordeste me chamam Zé Brau. Dos principais assuntos, adquiri leitura, podendo expandir com dignidade minha cultura. Aproveitando a oportunidade de me comunicar com aqueles que se interessam em me escutar. Então vou falar, peço que preste atenção. Trabalhe a mente e as batidas do seu coração. Previna-se de tudo que possa lhe prejudicar. Não gira a roleta russa, não tente se matar. Prove que o pobre jovem de hoje tem seriedade, que merece seu espaço na sociedade. Vivendo em paz, perfeitamente o cidadão normal. Estude com a verdade, comunicação verdadeira.